Está entrando no ar. Refluxo, refluxo, é o refluxo. Refluxo. Olá, amigos, está entrando no ar, eu digo no ar, mais um Refluxo, o programa radial mais legal, com informações de jornal para as pessoas de um modo geral. Olá, pessoal, vamos agora saber as informações e notícias mais quentinhas que acontecem no mundo afora. Vamos agora rodar o giro. Refluxo informa a hora certa. 21 horas e 54 minutos. Um morador dos Estados Unidos foi preso depois de agredir sua esposa. O motivo da briga? Um voto de curtir não recebido no Facebook. Netinho de Paula e Dario Dolabella curtiram essa notícia. Refluxo. Maratonista perde medalha após admitir ter pego um ônibus durante a corrida. O corredor britânico Rob Sloane teve cassada a medalha recebida numa maratona realizada no fim de semana, após admitir ter tomado um ônibus no meio do caminho. Ainda bem que o motorista do ônibus não era o Rubinho Barrichello. Refluxo. O deputado federal Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, é réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, com um pedido de condenação por utilizar-se de bens ou rendas públicas em proveito próprio. Na acusação, é afirmado que contas de ligações para números de conteúdo pornográfico, conhecidos como Disque Sexo, eram pagas com dinheiro público. E os políticos de Brasília seguem gozando com o nosso dinheiro. É, mas eu acho que eles têm todo o direito de ligar para a mãe deles. E agora, os nossos repórteres vão dar o ar da graça e nos passar informações interessantes e pitorescas. Primeiro ele, o papai, o corintiano, o cidadão símbolo de Peruíbe e cônsul geral da Bolívia no Brasil, Márcio Ribeiro. O que você tem pra gente de novidade hoje, Márcio? O ex-jogador de futebol Sócrates assustou toda a torcida brasileira quando ele ficou internado por 17 dias no hospital Albert Einstein, por conta de uma hemorragia digestiva. Neste local, ele pôde receber todo o carinho de seus milhares de fãs e também da torcida corintiana. Hoje, ele não corre maiores riscos e continua o tratamento em sua casa, onde recupera-se bem. Para falar sobre isso, chamo agora o repórter Silva Marisco, para colher o depoimento dos torcedores. Estamos aqui com José Fagner, que é graduado em filosofia, que vai nos contar um pouco o que Sócrates representa para ele. Fagner, o que Sócrates representa para você? Sócrates representa não só para mim, mas para a filosofia ocidental, dadas as devidas proporções, o mesmo que Jesus Cristo representa para o cristianismo. Ou seja, Sócrates representa para a filosofia o que Jesus representa para o cristianismo, ou seja, a maior figura dentro de uma determinada vertente, o maior exponencial, o pai da filosofia ocidental. Desculpa, Fagner, estou falando Sócrates, jogador de futebol. Não conheço Sócrates, jogador de futebol. Não conhece? Não gosto de futebol, cara. Muito obrigado, Fagner. Muito obrigado. Beleza. É um morro? Sócrates começou a sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto e marcou época quando defendeu as cores do Timão, transformando-se em ídolo do time. Disputou as Copas de 86 e do Timaço de 82, encerrando sua carreira no futebol inglês em 2004. Eu fico por aqui. Obrigado, Márcio. É uma honra sempre ter ele no nosso programa, em nosso círculo de amigos e, é claro, os ouvintes também gostam da sua voz de malaco saindo dos seus aparelhos radiofônicos. Agora nosso outro repórter, o enigmático, o simpático, o emblemático, o dono da cabrita Gilberta, Pedro Henrique Fonseca. Diz aí, PH, quais os assuntos que você apurou para nos trazer hoje? O antigo modelo de sex shop, instalado em lugares escuros e escondidos, ficou para trás no Brasil. Ao desenvolver esse tipo de atividade, as agora chamadas boutiques sensuais têm incrementado seu faturamento a cada ano em 20%, contribuindo para o avanço do setor. As mulheres já são uma parcela importante entre os consumidores desses produtos. Segundo o levantamento da ABM, realizado em 2009, elas representam 42% dos clientes das lojas eróticas. A preferência na compra são cosméticos íntimos, lingeries e vibradores. Estamos aqui com a Patrícia, dona do sex shop Sedução em House, que vai nos contar qual o perfil dos seus clientes e uma história curiosa que aconteceu. Patrícia, como que está a situação do mercado erótico em Santos e qual o perfil dos seus compradores? Eu acho que a situação está bacana, as pessoas estão saindo do armário, né? Eu acho que estão quebrando esse tabu aí de sex shop. Eu acho que as pessoas são bem mais acessíveis. Hoje, por exemplo, a minha loja não conta só com o serviço da loja, né, de venda. A gente vende pela internet, a gente faz entrega delivery e a gente tem consultora que trabalha com os nossos produtos vendendo aí de porta em porta. O meu público, acho que 70% mulher e o restante é homem e GLS. E outra outra coisa engraçada foi assim, entra uma moça super bonita aqui na loja, aí ela foi para a parte de acessórios de GLS, né? Então, por exemplo, era uma cinta peniana. Bom, tudo bem, né? Cada um com sua opção sexual. E aí ela olhou e falou assim, eu vou falar para minha namorada vir aqui. Tudo bem. Era aqui no prédio. A namorada chegou com ela, e assim, é nisso, você sabe que é um homem e que é mulher. Então, assim, ela veio com a cabeça, cabelo bem baixinho, vestida como se fosse um homem mesmo. Ela morrendo de vergonha, ela não olhava pra nada da loja. Aí ela pegou a peça e mostrou pra você, olha, tá bom esse tamanho? Ela falou, não sei, não sei o que vou usar. Em 2011, de acordo com dados preliminares da Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico e Sensual, a ABEM, o crescimento foi de 17% contra 15% no ano anterior. Para o jornal O Refluxo, Pedro Henrique Fonseca. Que beleza. Obrigado, Pedro Henrique. Como sempre, o repórter esperto da população caiçara. Parabéns também a toda a equipe que trabalhou na Semana de Comunicação da Unisantos. Parabéns pela organização, não é mesmo, Rodrigo? Pois é, os salgados e os sucos na sala dos palestrantes estavam uma delícia. Mas depois dessa, eu fiquei com fome. E aí? Vambora, Douglas? Vamos sim, Rodrigo. Um abraço a todos e um beijo a todos e até mais. Este foi o programa Refluxo, apresentado por Douglas Vital, Pedro Henrique, Rodrigo Matos e Márcio Ribeiro. O Refluxo agradece a sua sintonia e deseja a todos um ótimo dia.